aquela sentada na pica, mulher. Agora relembra, aquela sentada na pica, mulher. Eu tô querendo relembrar aquela sentada no meu colo de... Não. Toca o mandelão nessa porra. Aquela sentada malvada na pica, rebola gostoso, danada, safada, ela que me dá. Aquela sentada na pica, mulher. Agora relembra, aquela sentada na pica, mulher. Eu tô querendo relembrar aquela sentada no meu colo de... Não. Toca o mandelão nessa porra. Aquela sentada malvada na pica, rebola gostoso, danada, safada, ela que me dá. Vai cavalgar.